di stato duro che è Sonea 9186, boa tarde, autorizado a linha Rede Escolar 110, vento 190 graus, 079. Autorizado a linha Rede Escolar 0096. Papai Romeu, Mike Eco Juliette. Mike Eco Juliette, vai prosseguir parte 4? Gente, tem intenção de prosseguir dar presente direto para Bata? Gente, então dá presente autorizado direto Bata. Vento em Salvador 200 graus, 08 nós, ajuste 105, no atraso para informar, é porte de solo controlado. Caramba, mas já deu o back-track, parecendo uma mata. Gente, então, Mike Eco Juliette, dá presente autorizado final da, pra 107, reporte na curta. Funcionei 69186, decolado agora ao 105, controle 119, decimal 8. Sente controle 119.8, chinelo 9.86, uma boa. Juliette, tráfego avistado. Livre pouso 97.0909. Boa tarde, autorizado alinhar e decolar 10, vento 200 graus, 08 nós. Autorizado alinhar e decolar 10, 097. Salvador, 35241, ponto de espera, como número 2. 35241, após a rolagem do banho da Goa 100, autorizado a linha ali, manter cabeceira na 0. Após o Goa ali, mantém na 0, 5241. Macaco Juliette, solo agora aos 20, autorizado o backtrack e ao estacionar a frequência livre. Boa tarde. 2097, decolado 22, controle 119, destino 8. 198, boa tarde. 09. Ciclo 241, livre decolagem 10, vento 200 graus, 08 nós. Decolagem autorizada, 5241. Decolado aos 25, controle 1119, décima 8. 098, 5241. Você mudou a botada da China 63 no 4.0, está pronto. 63 no 4, autorizado a alinhar e manter cabeceira 1.0. Aí mantém a China 63 no 4. Posicione 63 no 4, eixo liberado, livre decolagem 1.0, vento 2.00 graus, 099. E a linha aí decola, funciona a minha 3 ou no 4? Minha 3, 1, 4, decolou 2, 8, controle 1, 1, 9, décima 8, 0. 19, 6, boa tarde, Oxa, 3, 1, 4. 1, 1, 9, décima 8. 19, 8. Então eu vou, meta 80 pronto, no zero. Conumento 80, autorizada alerta e colagem no zero, 220 graus, no zero. Copiou, está autorizado na linha e decolar 1-0, com 620, transmissão está 2-2. Confirma o final da transmissão? Agora 5-5. Atente. Salvador, passarela 2231. Passarela 2231. Passarela 2231, pouso autorizado no zero, vento 210 graus, 089. Pouso autorizado, passarela 2231. Romeu 20, decolada 38, controle 1208. Corrigindo 1998. 1998, com 620, boa. Salvador, boa tarde, 4118, ponto, ponto, 0110. Azul 4118, visual tráfico da passarela do curta da 10? Afirma. Após o mesmo, a linha manteve a 10, azul 4118. Perfeito, após o ATR, linha manteve a 10, 4118. Passarela 2231, solo 40 à direita, 21 decimal 1. 2211, passarei 2231. Azul 4118, decolagem autorizado no 0, 210 graus, 109. Decolagem no 0, azul 4118. Oi, boa tarde, estou mandando o Mike Alelfa. Estou mandando o Mike Alelfa, ajuste no 015, aguarda a pista livre. Mandando pista livre. Max Alelfa, pouso no 0? Não, no 7, propõe o cancelamento para seguir no 7. Sente, aos 4-2, base pela direção no 7, chama na final. Chama na final, Max Alelfa. Azul 4-1-1-8, decolar aos 4-2, controle 1-1-9-8-9-8-0. Sente, 19-8, 4-1-1-8, boa. Alelfa já avistado, pouso autorizado, pistão no 7, vento 200, grau 099. Autorizado, pouso não no 7, é o Mike, Alelfa. Salvador, boa tarde, eu tô passando o Papá Vitor Hotel. Papá Vitor Hotel, ajuste no 015, qual a pista? Vire da vida 197, por favor. Papá Tango Marques Alelfa, solo 45, qual o pátio? Entrega autorizada, livre na Papá. Papá Tango, Papá Vitor Hotel, base pela direita para 17. Papa Vitor Hotel, Gerardo de Baixo, para final, passar travado, Felipe. Tango Papa Vitor Hotel, os autorizados que estão no 7, vento 200 graus, 089. Braço, hotel. Torre Salvador, 6210, nas suas costas, a 3 milhas do marcador, debaixo da base. Senhor, 6210, Rússio, 0115, guarda pista livre. 7. Vitor Hotel, solo 49, qual pátio? Deck track autorizado, livre na papá, primeira esquerda, aeroespaço. Chanar 6210, pouso autorizado no 0, 200 graus, 109. Pouso no 0. Salvador, voo 1869. Voo 1169, número 2, corrigindo, voo 1869, continua aproximação, guarda pista livre, ajuste no 0, 1, 5. 769. Sinal 6210, solo 52, direito no 21, décima 1. 21, Uno, confirmo. Afirmo. Pouso autorizado no 0, 230 graus, 08, 90. É, pouso, embaixador, 3145, após o Boeing da Gol na curta linha e mantenho no zero. Aí mantenho após o Boeing da 869, solo 55, direito no 21, decimal 1. Direito no 21, 869. Decolagem autorizada, pistão no 0, vento 2, 3, 0, grau 0, 7, 9. Pistão no 0, 3, 1, 4, 5. Salvador, boa tarde, gol 969, pronto, espera no 0. 969, boa tarde, mantenha com a espera. Mantenha com a espera. Torre de Patapanguá com Delta Fox, 1 minuto do, da rotatória do chão. Sente a Delta Fox, chama na final da 17. Pode chamar na final da 17. Azul 4206, passando Duna. 4206, pode com aproximação, aguarda autorização de pouso. Aguardando pouso 4206. Autorizando 45, 257, controle 1, 19, 18. 19 decimal 8, 3145, boa tarde. Boa tarde. Nós 4206, ponto 3100, 2100 grau, 7, Eco Delta Fox. Sim, Eco Delta Fox. Com o número 2, aeronave Embraer da Azul, final da 1 a 0. Eco Delta Fox. Azul 4206, informação de tráfego, esquerda para Alfa 31 no final da pista auxiliar, não interfere. Sim. Nono 69, Zó Camerá da Azul, final da 1-0. Acerta. Pode mesmo ali manter 1-0 com o nono 69. Passa as duas aqui na frente, boa nota, minha noite. Patango Eco Delta Fox, pouso autorizado, pista 17, vento 210 graus, 089. Ah, 47. Rádio 1406, falou 2000, à direita, 121, décima 1. 19. Gol 969, a colagem autorizada no 0, 210 grau, 079. Autorizada a colagem, gol 969. Torre, Buenas, T3217.00, pronto. 3217, boa tarde, ali mantém pista 1-0. Ali mantém, 3217. À direita, sala agora os 2002. 1169, decolou 2002, controle 119, decimal 80. Controle 1198, igual 1169, boa. Recebe decolagem 1-0-3-2-1-7. Salvador, OTAN 31190, muito boa tarde, estabilizado ILS, 1-0, baixou, travou. 3190, boa tarde, continua a aproximação, corrigindo, 3190, posto autorizado, piso 1-0, vento 2-1-0 graus, 069, altímetro 1-0, 1-5. Livre, pouso 1-0, 3190. OTAN 3217, decolado 04, controle 1-1-9, decimal 80. 080, grato, boa, 3217, tá? Boa tarde. Direita 1-2-1-1. Direita 1-2-1-1. Tá, frente. Chama lá. Salvador, tô passando o Victor Fox Fox. Salvador com o Victor Fox Fox. Ingresso na final da 107. Na final da 7, Fox Fox. Salvador, Juliato, estamos...